Foi minha vida te entregar. Os meus pecados você lançou no mar, e deles não se lembra mais. Seco e sujo andava eu, decidi te encontrar. Quando eu te vi, não resisti. Eu tive então que mergulhar. Eu matei a minha sede quando te encontrei. Eu lavei a minha vida quando eu mergulhei. Dessas águas eu não quero nunca mais sair. Mergulhei, mergulhei, mergulhei em ti. Eu matei a minha sede quando te encontrei. Eu lavei a minha vida quando eu mergulhei. Dessas águas eu não quero nunca mais sair. Mergulhei, mergulhei, mergulhei em ti. Coisa que eu fiz foi minha vida te entregar. Os meus pecados você lançou no mar, e deles não se lembra mais. Seco e sujo andava eu, decidi te encontrar. Quando eu te vi, não resisti. Eu tive então que mergulhar. Eu matei a minha sede quando te encontrei. Eu lavei a minha vida quando mergulhei. Dessas águas eu não quero nunca mais sair. Mergulhei, mergulhei, mergulhei em ti. Eu matei a minha sede quando te encontrei. Eu lavei a minha vida quando mergulhei. Dessas águas eu não quero nunca mais sair. Mergulhei, mergulhei, mergulhei em ti. Sede, Jesus me saciou. Jesus me saciou. Quero ver você. Sede, eu tinha sede, estava com sede. Jesus me saciou. Sede, sede, eu tinha sede, estava com sede. Jesus me saciou. Sede, sede, todos nós que tem de sede, vinde as águas. Estava com sede. Jesus me saciou. Eu matei a minha sede. Eu matei a minha sede quando te encontrei. Eu amei a minha vida quando me envolvi. Dessas águas eu não quero nunca mais sair. Mergulhei, mergulhei, mergulhei em ti. Eu matei quando te encontrei. Eu lavei a minha vida quando eu mergulhei. Dessas águas eu não quero nunca mais sair. Mergulhei, mergulhei, mergulhei, mergulhei, mergulhei, mergulhei, mergulhei em ti. Glória a Deus! O Senhor é bom.